Uma de camarão, a outra de quê mesmo? Pode crer que eu não minto, vendo toca, blusa, dança, cueca, calça cinza. Tem rabo de raposa, o couro é legítimo. Deixa o teu marido lindo, quase missão impossível. Dá vários parceiros, sinceridade é mito. Mas se não tá maneiro, eu digo isso tá horrível. É incrível, como esse cara é esquisito. O meu desafio é deixá-lo bonito. Tô aceitando cartão, dinheiro, cheque, eu meu brinco. Cada milzinho vendido, eu só ganho 25. É no shopping meu job, desenrole sem estoque. Sobe, desce o estoque, deixa os câmbios tudo mais forte. Será que vender é sorte? Correria muito louco. Almocei um hot dog, mas sonhei com estrogonofe. É, agora é hora de fazer o telemarketing. Vão me dar um fora e me mandar lá para Marte. Faz parte, você sabe, eu perturbo quem tá vivo. Se eu não faço isso, acabo só ganhando piso. Compra logo esse produto. Tu é pão duro ou é maluco? Sinto muito, mão de porco. Eu tô no osso nesse mundo louco. A loja toda quer experimentar. E ainda fala que vai pensar. Vou vender o almoço pra comprar o jantar. Assim não vai, assim não vai. No começo tem sempre vários tipos diferentes. Pagodeiro, o roqueiro, o emo. Bombado, delinquente, o crente, o fumado, o ligado, o atrasado e o ausente. E a caixa alcoólatra tá sempre de ressaca. Erra o troco toda hora, só pensando na cachaça. Surfista, maconheiro, o nerd da internet. O alto, o baixo, o macho, o alegre. A patricinha, o rapper, a funkeira, periguete. O que todos se enquadram é o famoso sete. Por falar em sete, eu lembrei do Donizete. Se faz sol ligando a praia e diz que tá com uma febre. Todo mês vai com parente, é fora esse moleque. Mente que nem sente, e a gerente já conhece. Por falar em gerente, ontem a chapa ficou quente. Falou que a gente não mente, quase quebrou nosso dente. Calma, chefinha, que ainda tá cedo. Vou fazer a mulherada gastar o 13º. Tô no aperto, e o dono rio com malandragem. Enche o bolso de dinheiro, paga só uma porcentagem. Quem quer ser meu sócio, também quero guarita. Vou montar meu negócio, sair dessa vida. Compra logo esse produto. Tu é pão duro ou é maluco? Sinto muito, mal de porco. Eu tô no osso nesse mundo louco. A loja toda quer experimentar. E ainda fala que vai pensar. Vou vender o almoço pra comprar o jantar. Assim não dá, assim não dá. Vamos levar para em Formosa. Variedade é o menor preço. O menor preço é a Sacadão Biju. Comprar muito, pagar pouco é bom demais. É só você chegar e prestigiar aqui, ó.